Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu? Acompanhou a visita do Papa? Que coisa grandiosa, não foi, hein? Milhões de pessoas nas ruas. O Papa é simpático, é sorridente. Em muitos momentos eu fiquei emocionado. Mesmo que você não tenha religião, não acredite em nada, é impossível permanecer impassível diante da mobilização de milhões de pessoas em torno de um objetivo comum. Quando se fala em religião, muita gente fica cismada, mas hoje você verá como ela é importante. Para começar, vamos com uma frase do cineasta espanhol Luis Buñuel. Ainda sou ateu, graças a Deus. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O Café Brasil chega até você com o abençoado suporte do Itaú Cultural, que cuida religiosamente de encontrar, selecionar e promover manifestações artísticas que, não raro, nos colocam perto do céu. Acesse facebook.com/Itaú Cultural. Dê uma olhada na infinidade de coisas legais que eles apresentam e mergulhe no mundo da cultura. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mais um quentíssimo kit DKT vai para... vai para ele mesmo, que assina Almighty, que em português quer dizer Todo-Poderoso. É um jeitão que os americanos têm de se referir a Deus. Senhor, é uma satisfação recebê-lo aqui em nosso cafezinho, viu? Eu não sei bem se o senhor vai usar o kit DKT, mas vamos lá. O Almighty comentou assim o programa Asma Espiritual. Por mais criticado que seja, o livro O Código da Vinci possui uma frase dita pelo personagem Robert Langdon, que resume bem o pensamento religioso. Nós cremos nos deuses de nossos pais. Com o passar do tempo e com o amadurecimento, alguns vão para caminho diverso. E não importa qual caminho você siga, é preciso respeitar a escolha dos outros. Não há nada mais insuportável que alguém tentando empurrar suas crenças goela abaixo de outras pessoas. Essa tentativa de imposição religiosa acaba com o bom convívio e já gerou inúmeras guerras, o que é totalmente controverso. Acho que as entidades divinas estão olhando para a humanidade com aquela cara de reprovação e dizendo: onde foi que erramos? Belo programa para um assunto tão delicado. Você conseguiu de novo. Parabéns. Muito obrigado, Almighty. Um parabéns vindo do senhor tem outro significado, sabia? Muito obrigado. O Almighty ganhou um kit DKT. Meu, em que outro programa tem uma coisa dessas, hein? O kit DKT tem produtos que a DKT distribui no Brasil, como preservativos e géis lubrificantes com a marca Prudence. Se você quiser ver o que o Almighty ganhou, acesse facebook.com/DKT Brasil. DKT tem CAD na cata. Na hora do amor, senhor, use Prudence. Que absurdo. E a Nakata continua postando em sua página no Facebook com um monte de dicas muito legais para quem gosta do segmento automotivo. Tem umas curiosidades por lá que só eles para achar, viu? Acesse o facebook.com/componentesnakata e dê uma olhada nas coisas legais que um dos mais importantes fabricantes de componentes de suspensão e freios do Brasil tem para oferecer. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. No programa de hoje eu vou recuperar um documento precioso. Em 1997, o publicitário Alex Pericinotto, um dos fundadores da Almap, agência que faz parte da história da propaganda brasileira, fez uma palestra para os bispos da CNBB. Foi histórica. Em seu livro Mais Vale o que se Aprende que o que te Ensinam, ele relembra o episódio que é delicioso. Vamos lá. Ao fundo você ouve A Paixão de Jesus Cristo, para requinta e banda, do mestre Manuel Tranquilino Bastos. Usarei várias faixas do CD Cartas Musicais, lançado em 2003, com a obra do clarinetista, compositor, maestro e professor de música baiano. O Alex começa assim. Em vez de uma palestra, vamos fazer um bate-papo informal, porque nós, profissionais da comunicação, descobrimos que há muito que agradecer a vocês. Todas as ferramentas de trabalho que usamos hoje na nossa profissão, todas, sem tirar nenhuma, foram inventadas por vocês, os religiosos. Senão, vamos lá. O primeiro veículo de comunicação de massa inventado até hoje, ao que se saiba, foi o sino. Cada batida transmitia uma mensagem. Atingia de 80% a 90% das pequenas cidades. E não só atingia, como modificava o comportamento físico e mental de outros 80% ou 90% das aldeias, cada vez que batia e espalhava sua mensagem de maneira circular. Antes do sino, o arauto não passava de uma mala direta muito michuruca. Depois desse grande veículo de comunicação de massa, vocês, religiosos, inventaram outra ferramenta que a gente usa muito hoje, o display. Nós usamos o display para destacar, para chamar atenção sobre uma mensagem ou um produto e suas vantagens. O objetivo do display é ressaltar, diferenciar. Quando todos os telhados das casas das aldeias eram baixinhos, não existia nada além de casas térreas ou sobradinhos, vocês construíram um telhado alto, altíssimo, 4, 5, 6 vezes mais alto do que os telhados comuns, e em forma de ponta. E isso não era uma forma de facilitar a queda da neve, porque em países onde nunca nevava, predominava esse mesmo modelo arquitetônico. Era assim para que, desde longe, a gente apontasse o dedo e dissesse: é lá! Muito antes de se chegar à aldeia, já se enxergava a torre da igreja. Por esse display, palavra de hoje, por esse destaque, as pessoas podiam com facilidade localizar onde estava a igreja. Mais do que isso, vocês inventaram o primeiro logotipo, outra ferramenta que a gente usa muito para trabalhar. Toda firma ou empresa que se preze tem uma marca, um logotipo. Vocês inventaram o mais feliz dos logotipos, a cruz. A cruz que nunca deixa de estar na ponta de cada display. As pessoas chegavam às aldeias e diziam: é lá a igreja! E se trata daquela religião da marca em cruz, e não a da estrela, a da meia-lua ou qualquer outra marca concorrente. Para se produzir o texto certo para o público indicado, na hora própria, a gente usa uma ferramenta chamada pesquisa. E o primeiro departamento de pesquisa, ao que se saiba, foi inventado por vocês, o confessionário. Minha mãe pensa que o confessionário foi feito só para perdoar, mas vocês, religiosos, sabem que o confessionário ajuda a recolher subsídios, informações, um santo departamento de pesquisa. Quando digo santo, cabe aqui a palavra, porque hoje, quando a gente faz um ibope qualquer, é possível que a pessoa entrevistada minta. O entrevistador bate a porta ou telefona e pergunta: que programa você está assistindo, hein? Às vezes, a pessoa está vendo um programa de auditório, mas é capaz de responder que está assistindo a um programa científico da TV Cultura. O ibope sabe que lida com esse tipo de mentira branca, mentira permitida, pois o entrevistado não quer que seu status seja diminuído. Mas, no departamento de pesquisa da igreja, no santo departamento de pesquisa de vocês, no confessionário, a resposta não só é espontânea, como necessária e verdadeira. A pessoa não vai lá para mentir, vai lá para entregar uma informação. E o padre, no tempo das aldeias, podia dizer aquela palavra forte, aquela palavra de quem aconselha sabendo o que está fazendo. Municiado pelo confessionário, o padre se convertia no conselheiro maior das aldeias, mais forte do que o conselheiro político, mais forte do que o conselheiro da venda. Mais uma coisa. Minha mãe com certeza não tem consciência de que recebe, do departamento de pesquisa da igreja, um subproduto muito gratificante. Se eu quero me construir ou me reconstruir um pouco, de dentro para fora, eu vou a um analista. Pago caro pela consulta de uma hora e ele me dá uma certa ajuda. Mas a minha mãe vai a um confessionário. Sai de lá reconstruída, de dentro para fora. Sai de lá aliviada. e perdoada. Coisa que nenhum analista faz, nem que você pague o dobro. Esse subproduto que o confessionário dá à minha mãe, esse tratamento psicológico gratuito, é muito conveniente, pois permite à igreja saber o que está acontecendo na comunidade. Hoje, se você perguntar a um rapaz de 20 anos sobre a igreja, possivelmente ele estará por fora. A própria igreja, talvez porque o departamento de pesquisa esteja mais ou menos desativado, não sabe direito o que se passa na mente de um rapaz de 20 anos. E não é porque ele não frequente o seu departamento de pesquisa, o seu confessionário, mas porque a mãe dele já não vai com a mesma frequência de antes. Vocês inventaram ainda o melhor audiovisual do mundo, a Via Sacra, que vocês criaram há dezenas de séculos. São 14 quadros, eu acho que os primeiros feitos de gesso, dispostos sempre 7 de cada lado da igreja. A Via Sacra conta a vida de Cristo, com um visual rico e com um áudio da professora de catecismo ou alguém do gênero. Outro recurso de comunicação que vocês inventaram e a gente usa até hoje é a trilha sonora. Não se pode fazer um comercial sem a trilha sonora, que sobe e desce, o tom mais baixo ou mais alto, conforme o momento ou a emoção pedem. A trilha sonora que vocês inventaram vem do órgão, ou do coral, ou mesmo da sineta, na missa, ou até da marcha nupcial. Se você tirar uma dessas trilhas, a cena fica tão banal. Sem a marcha nupcial na cerimônia de casamento, perde-se toda a pompa. Outra invenção de vocês foi o rico cenário. Para fazer um filme de televisão hoje, ou até mesmo uma novela, se você não montar um bom cenário, perde 70% da graça. A gente entra na igreja e já fica de olho no cenário de vocês, que é o altar. Você quer logo saber que tipo de cenário tem a igreja, como é o altar daquela igreja, como é decorado, que força ele tem, que iluminação, que mística e por aí afora. Mas vamos em frente. Podemos também dizer que o sentido promocional que usamos hoje foi outra invenção religiosa. O que é uma procissão que chega a mobilizar uma cidade inteira? Trata-se, sem dúvida, de uma promoção religiosa. Nós fazemos promoção em publicidade a partir do que vocês ensinaram. O estandarte, as bandeirolas, aquela roupa especial. Só que a mística comercial não é tão rica como a mística religiosa. E já que falamos em mística religiosa, eu quero lembrar que vocês mudaram o sistema da missa. Não existe mais a missa em latim e o padre não fica mais de costas para o público. Pois eu tenho uma péssima notícia para vocês. A minha mãe nunca sentiu que vocês estavam de costas para ela. Ela achava que vocês estavam de frente para Deus. Ela gostava do latim, embora não o entendesse. Via aquilo como uma linguagem mística. Vocês, de frente para Deus, se entendiam com o Senhor lá em cima. E no final da missa, quando se viravam para o público, para as nossas mães, vocês abençoavam e então gratificavam todos os que haviam passado tanto tempo ali, com os joelhos doendo. Essa sensação foi perdida. Agora, com o padre de frente para o público, perde-se um pouco daquela mística de falar com Deus. E a missa em português perde muito em relação ao latim que encantava os fiéis. Essa mudança na tentativa de buscar ou de respeitar mais o público, na minha opinião, foi um tremendo erro. Acho importante ressalvar que essa é apenas a minha opinião, de alguém que nem sequer é experiente em religião, mas que está trabalhando em comunicação há alguns anos e está observando a missa só do ponto de vista de comunicação. Mas, falando em comunicação, vamos a outro ponto da nossa analogia. Vocês sempre tiveram um produto a ser propagado, a ser oferecido. O produto de vocês chama-se fé. Fé. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Esse produto está fazendo falta na praça. E muita falta. Mesmo porque vocês não propagam mais a fé. Hoje, se lê nos jornais muito mais sobre divergências entre bispos, entre vocês e o governo. Quase não se lê sobre o produto que vocês oferecem sobre a fé. Fé é algo que minha mãe ia buscar na igreja. Ela vinha de lá recheada de algum raciocínio, acreditando não só em Deus, como nela própria e no próximo. É como se uma empresa parasse de anunciar seus produtos e passasse a anunciar a briga da diretoria. Eu quero agora propor para vocês um outro raciocínio. Sei que a televisão e a sociedade de consumo não são muito bem vistas por vocês, mas eu acho que, em vez de excomungarem a televisão, talvez devessem ver a televisão como o sino de hoje. Porque o sino de vocês, se bater nas grandes cidades, ninguém mais ouve. E se ouvir, ninguém mais sabe que tipo de mensagem traz, se é enterro, se é missa, se é chamado. O display de vocês, a torre, que se destacava sempre, também se perdeu na selva de pedra em que passamos a viver. A pesquisa está funcionando precariamente. Eu acho que de pouco adianta um padre ficar sentado o tempo todo no confessionário, porque a frequência da igreja não foi renovada. Acho praticamente impossível um rapaz de 20 anos parar a motocicleta na porta da igreja, pegar pela mão aquela linda garota que está atrás, entrar e dizer: vamos agradecer a Deus por tudo isso que Ele está nos dando. Por estatística, o Brasil é um país com mais de 80% de católicos. Uma pausa no texto do Alex aqui, ó. Essa era a realidade em 1997. Hoje esse número, o market share, caiu para pouco mais de 50%. E voltando ao texto do Alex, olha só. Mas em termos de frequentadores de igrejas, qual será o nível real, hein? Eu queria voltar para, digamos assim, o marketing da igreja. Vamos falar dos segmentos de mercado. O público de vocês está nitidamente dividido em três. O primeiro comprador em potencial do produto que vocês oferecem são os doentes. Os doentes querem, precisam, necessitam de fé. Em relação a eles, vocês nem fazem nenhum esforço. Renova-se a fé e há uma necessidade maior de fé. Os doentes, porém, são uma minoria. E graças a Deus que sejam assim. O segundo segmento de mercado de vocês são os velhos. Os idosos também modificam o seu jeito de pensar à medida que atingem mais idade. As pessoas passam a acreditar na passagem deste mundo para o outro, tendem a ter fé e há então uma volta à igreja. Mas o grande, o terceiro pedaço do mercado, o enorme contingente que vocês talvez estejam com dificuldade de atingir, é aquela massa de crianças, jovens e adultos sadios e no auge da vida. Esse grande pedaço do mercado, que deve representar mais de 80% do total, está mais ou menos fora do alcance de vocês por várias razões. Primeiro, quando falar com eles? Segundo, como falar com eles? Terceiro, onde? Que tipo de coisa esse pessoal está fazendo? Quanto estão dispostos a ouvir? Repito que talvez a televisão seja o veículo próprio, especialmente neste país onde tudo é de distribuição heterogênea. Por exemplo, a minha camisa. Apesar de não ser muito chique, é bem melhor que a do homem da periferia. Meu sapato também é melhor que o dele. E por aí vai. Tudo é muito diferente na distribuição deste país. Mas há uma coisa que é igual e equitativa. Só uma. A única área neste país em que você pode dizer que tem distribuição igual é a comunicação. Porque o Silvio Santos, que o homem da periferia vê, é igual ao meu. O nosso Corinthians é o Corinthians dele. O Fantástico, a que ele assiste na TV Globo, é o mesmo que passa na minha televisão. Só mesmo a comunicação se espalha de maneira tão abrangente neste país. Mais nada. E vocês, por certo, sabem que a gente recebe através da comunicação valores e conceitos que a gente não tem. Mensagens e informações que satisfazem o nosso ego, que preenchem o nosso vazio. Só a comunicação faz isso. Com a ajuda da comunicação, não só vou ajudar um próximo, mais do que isso, estou me ajudando a ser gente. Propagar fé não quer dizer apenas rezar uma missa pela televisão todos os domingos. Vale para os doentes, que não podem ir à igreja. Mas aquele grande público que vocês querem atingir, possivelmente estará dormindo às 8 horas da manhã do domingo. Não estou falando para vocês comprarem canais de televisão, eu estou falando para vocês usarem a televisão. A televisão em dose certa é uma grande ferramenta para recebermos de vocês, de maneira mais equitativa, a fé. Como eu já disse antes, esse produto está em falta na praça. Nós estamos precisando dele. Então, mas o texto do Alex Pericinotto termina de forma deliciosa, especialmente quando lido ou ouvido nestes dias. A gaitinha aí ao fundo é Flávio Prisco, com O Papa é Pop, do Engenheiros do Havaí, é claro. Olha só. Por sinal, a gente tem visto uma pessoa na área de vocês que sabe utilizar a televisão. Alguém que já aparece bem na tela, com a embalagem certa, com o texto indicado na hora própria. O Papa. Quando ele sai do Vaticano em viagem pelo mundo, sabe até onde estão as câmeras. E quando chega, sempre com toda a imprensa atrás, alguém já preparou uma big production antes. Uma produção onde as cores combinam, onde há uma cena lenta e pausada. E o Papa aparece com as palavras que a gente adora ouvir. Porque ele fala sobre nós, sobre nossos vazios, sobre nossa fé. E por falar em fé, que tal lembrar da Pellegrino, hein? Bote fé, é que ela só distribui as melhores marcas de auto e motopeças do Brasil. E na página da Pellegrino no Facebook você encontrará centenas de dicas legais sobre gestão, qualidade e o mundo automotivo. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino com dois L's, experimente. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. E aí, hein? Você sacou que o programa de hoje trata da história do marketing e não de religião, hein? Ou você é daqueles que quando ouve falar em religião, cai o disjuntor? Cuidado, meu. O mundo foi construído a partir de valores religiosos e não sou eu que acha isso, é a história, cara. E a história tem que ser estudada, tem que ser compreendida e tem que ser, acima de tudo, respeitada. 365 igrejas a Bahia tem, 365 igrejas a Bahia tem. Numa eu me batizei, na segunda eu me crismei, na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem. Na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem. 365 igrejas a Bahia tem, 365 igrejas a Bahia tem. Numa eu me batizei, na segunda eu me crismei, na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem. Na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem. Se depois que eu me casar me nascer um bacuri, vou-me embora pra Bahia, vou batizar no Bonfim. Mas se for me parecendo que os meninos vão nascendo por causa de uma igreja que tem lá, sou obrigado a comprar minha passagem pra voltar pra cá. Não é? 365 igrejas a Bahia tem, 365 igrejas a Bahia tem. Numa eu me batizei, na segunda eu me crismei, na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem. Na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem. Se depois que eu me casar me nascer um bacuri, vou-me embora pra Bahia, vou batizar no... E assim então, ao som de 365 igrejas, com ninguém menos que Dorival Caymmi, que este Café Brasil, que tratou das raízes do marketing, vai saindo de mansinho. 365 igrejas a Bahia tem. Com o Beato Lala Moreira na técnica, a apóstola Cissa Camargo na produção e eu, este santo que não faz milagres, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o todo-poderoso Almighty, Alex Pericinotto, Manuel Tranquilino de Bastos, Flávio Prisco e Dorival Caymmi. Além dos engenheiros do Havaí, é claro. O Café Brasil chega a você com o apoio milagroso do Auditório Ibirapuera. Um templo erguido para honrar a arte, a dança, a música. Aquele momento em que o espírito humano torna-se divino. Sabe como é, hein? Acesse o facebook.com/Auditório Ibirapuera e tome contato com as iniciativas de quem sabe que a cultura é religião a ser seguida. O quê? Ainda não visitou o Auditório Ibirapuera, hein? Que pecado. A Bahia tem numa, eu me batizei, na segunda eu me crismei. Este é o Café Brasil, o De Onde Veio tem muito mais, inclusive gente querendo saber o que você acha das coisas. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, vamos com um grafite encontrado em Nova York. Deus é a resposta. Mas qual era a pergunta, hein? Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.